E com ele cearei, e ele comigo. Entrei no meu jardim, olhei os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, olhei os meus perfumes para te dar. A noiva minha, os teus perfumes são suaves. O teu amor melhor do que o vinho. Os teus perfumes são suaves. O teu amor melhor do que será.